pelo mudão, guiado pelo coração. Na companhia dos irmãos, vou deixando marcas no chão. Sinceridade, parceiro, deixa aqui os meus respeitos. Andando na calçada, pô, sempre daquele jeito. Se somar é nóis, só chega a soltar a voz. Aqui não cola boy, os moleques são feroz. Apetitoso naquilo que gosta e tem vontade. Com força e coragem, cara, a realidade. Vai pra cima, moleque, é nós que tamo aí na pista. Não importa o que aconteça, vai em frente, não desista. Encare os seus medos, levante a sua cabeça. Temos que batalhar, pô, é hora de sair da meme. Encarar um mudão, ganhar um qualquer. Correr atrás do seu, manter forte sua fé. É questão de ação, e nunca foi de sorte. Mas pra o que precisar, pô, pediu zona norte. Realmente achei que seria diferente. Se a vida quis assim, então bola pra frente. Chinelo e bermuda caminhando no subúrbio. Com a mente enfumaçada, cor de nome vagabundo. Realmente achei que seria diferente. Se a vida quis assim, então bola pra frente. Chinelo e bermuda caminhando no subúrbio. Com a mente enfumaçada, cor de nome vagabundo. A faculdade que me formei, ela se chama Street. Nela faço doutorado e mantenho o mesmo pique. As minhas aulas eram os banquinhos de praça. Com material na mão, já era, virou fumaça. Os meus professores eram os malandros mais velhos. Aprendi matérias que não se aprende no colégio. Respeito malandragem, dá valor uma amizade. Respeitar, ser respeitado e chegar na humildade. Jogue terra sobre mim, nascerá a planta selvagem. Foda-se suas leis, da sua tribo não faço parte. Do seu remédio, sou efeito colateral. Aquele moleque problema que vocês chamam de marginal. Digo foda-se suas leis e pra todas suas regras. Não sou dessa sociedade, eu vivo à margem dela. Não aceito preconceito, falsidade e egoísmo. Por isso que estou com louco, estou com meus amigos. Com respeito e humildade sobrevivemos no mundão. Pois na sola do pé que bate nosso coração. Quando estamos com os amigos, curtimos à vontade. Mas em dia de semana tem que ver a responsabilidade. Acorda vagabundo, que já está na hora. Teu bem está atrasado, teu bem se não demora. Se liga que hoje o dia vai ser longo. Tem que estudar, trabalhar, tem muito tempo. E lá vamos nós, pô, encarando a vida. Depois desacredita, quer matar o leão por dia. Pra nós pode crer, irmão, que são sem aplauso. Nós não conquista a cena, nós tomamos de assalto. Realmente achei que seria diferente. Se a vida quis assim, então bola pra frente. Chinelo e bermuda caminhando no subúrbio. Com a mente enfumaçada, cor de nome vagabundo. Realmente achei que seria diferente. Se a vida quis assim, então bola pra frente. Chinelo e bermuda caminhando no subúrbio. Com a mente enfumaçada, cor de nome vagabundo. Realmente achei que seria diferente. Se a vida quis assim, então bola pra frente. Chinelo e bermuda caminhando no subúrbio. Com a mente enfumaçada, cor de nome vagabundo. Dediquei isso aí pra todo vagabundo que tá na pista, tá ligado? Que encara a vida um dia de cada vez, que sabe realmente o que faz, né, mano? Olha, nós tá junto, irmandade. Um abraço lá pra galera do Oiteiro, irmão. Tamo junto. É nóis, pô. Um abraço pra galera do Complexo. Tamo junto também. Aí, PSK8, vocês tão aqui dentro, irmão, tá ligado? Os vagabundos lá do Jaça também é nóis, pô, passa. Os caras lá do posto 7, os skatistas lá da Vera Ruda também, irmãozinho. Vocês são de sangue, velho. Entendendo? Aí os caras lá de Sampa também, irmão. Saudade de vocês, pô. A gente vai se bater de novo, tá ligado? Pra o que precisar, irmãozinho. Tamo junto, tá ligado? É nóis, vagabundo.